Se a glória do Senhor se retirar da minha vida, não sou nada. Sou um céu sem as estrelas, mar sem peixe, sou caminho sem estrada. Mas se a glória do Senhor permanecer na minha vida, sou um servo. Vou cantar quando chorar, atravessar o meio do mar, vencer mistérios. Deixa ela te tocar, tocar, tocar, e você irá sentir, sentir, sentir. Deixa a glória te encher, encher, encher. Vem poder e o céu vai se abrir. É a glória que faz a diferença, que entra na igreja e faz crente chorar. É a glória que muda a sua história, que entra na derrota e faz tristeza cantar. Meu amigo, vou dizer, é a glória de Jeová. Do Senhor vai inundando o teu ser e a tua vida, te mostrando o caminho, retirando os espinhos pra vencer. A essência vem do Pai e manifesta nesta hora em teu viver. Veja o segredo da vitória e deixa esta glória te encher. Deixa ela te tocar, tocar, tocar, e você irá sentir o que nunca senti. Deixa a glória te encher, encher, encher. Vem poder e o céu vai se abrir.